Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod_bullet. E ouçam o podbullet no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Mixcloud e Google Podcasts. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Olá! Bem-vindos a mais um Pod Bullet! E hoje vamos para o último capítulo da nossa saga Nós Recomendamos Filmes Maus Uns aos Outros. Ah, bons, desculpem. Então, o que é que vamos falar sobre hoje? Ah, em primeiro lugar, olá pessoas! Olá Diogo! Olá! Diogo? Olá, olá! Diz olá às pessoas! Olá! Temos connosco também o João. Oi! Boa, boa, sexy. E o Gonçalo. Ei, hey, bem, como é que é? Tudo bem? Então, para finalizar isto, vamos em falar grande. Sobre um filme. O quê? Para finalizar em grande, não é? Finalizar em grande, claro. Sim, sim. Já estamos a fazer spoilers. Para finalizar em grande... Alta película. Alta película. Vamos falar sobre um filme... de 2019. Então, ao contrário dos outros filmes que nós escolhemos, esta foi a minha escolha e os outros filmes eram sérios e acho que eram filmes que eram sérios e que se levavam a sério. E eu para avacalhar com o esquema, decidi escolher um filme chamado Beach Bum. Não sei qual é o nome em português, não me digam que é o Vagabundo da Praia, por favor. Não, eu sei que tem, peraí, eu sei que tem um nome em português. Já lá. Sei, eu sei qual é que é, peraí, também. Não vai ter nada a ver. A Vida Numa Boa. É isso, é a Vida Numa Boa. A Vida Numa Boa. Então, a Vida Numa Boa é de 2019, é realizado por Harmony Korine, que também realizou filmes como o Spring Breakers. E já estou a fazer outra vez spoilers. É só grandes sucessos. Hã? Só grandes sucessos. Só grandes sucessos. E este filme tem basicamente o Matthew McConaughey. Não interessa por agora referir quem mais entra, porque este filme basicamente é à volta do Matthew McConaughey faz cenas. E acho que basicamente o filme é sobre... Eu chamo este filme já agora, eu chamo este filme Florida Man The Movie. Porquê? Porque este filme passa-se na Flórida. Tem aqui tudo bem. É um homem, não é? É um homem. Só falta entrar o Flowrider. Aparece o Flowrider depois. Não, é pá, basicamente eu quando penso na Flórida é basicamente o início deste filme. E acho que este filme fala de um gajo que é poeta, vá, vamos dizer assim, poeta na Flórida e que faz cenas e que anda de um lado para o outro e que basicamente, como a má tradução em português, vive a vida numa boa. E basicamente é isto. Eu queria perguntar o que é que vocês acham do filme? Diogo. Espetacular. Sou eu? Então vá. Começa tu, Diogo. Tens a certeza, André. Que vai arrebentar. Exato. Oh, Diogo, eu sei que tu foste a pessoa que mais detestou o filme. Vai, e o Gonçalo? Porque eu tenho a noção, quando recomendei o filme, que muito provavelmente, ao contrário dos filmes bons que vocês sugeriram, este ia dividir muito, se não ser 3-1. Ou seja, nem ser 2-2, ser 3-1. Estava curioso para ouvir a tua opinião, porque eu acho que a tua vai ser a mais ácida. E portanto. Então, olha, André, diz-me só uma coisa. Uma questão, André. Sim. Que eu ia perguntar. Então, tu gostaste do filme ou apenas foi uma escolha de mais goofy random? Ou tu gostaste mesmo do filme? Eu gosto do filme. Na verdade, a questão é porquê, André? Ok. Eu gosto do filme. Não vou dizer que é um filme do caralho. Ok. fica já a sentir isso. Não é um filme do caralho como os filmes que vocês escolheram. Mas eu escolhi este filme mesmo por ser não do caralho, não é? Hã? Escolheste o filme por ser não do caralho. Yeah. Okay. Por ser um filme completamente diferente em termos de estilo, de tudo aquilo que nós tínhamos escolhido. E eu gosto do filme, acho que o filme tem méritos. Acho que às vezes é demasiado. Há coisas em que o filme é demasiado. E acho que não acho nada. Acho que vamos chegar aí. Mas eu acho que é um filme que para mim me entretém. E é um filme que tem. Visualmente, para mim, é um filme que eu gosto. E isso para mim também é uma coisa importante. É um filme visualmente que eu gosto bastante. Acho que em termos de conteúdo. Existe uma mensagem, mas a mensagem está muito perdida no meio das cenas aleatórias que o filme faz. E eu acho que há um lugar também para filmes que não se levam a sério e que o único objetivo é que tu te divirtas a ver. Eu diverti-me a ver o filme. Se me perguntam, depois de termos visto o Prisoners, o Carindu, as Pontainhas e não sei o quê, isto é um choque muito grande. Porque este não tem a mensagem que os outros filmes têm. Eu acho que o filme tem uma mensagem, mas é quase como aquilo que o José Rodrigues dos Santos diz no final do telejornal. A mensagem para mim do filme é Carpe Diem. O que, pronto, tem coisas boas e tem coisas más, mas eu gosto do filme, honestamente eu gosto do filme, mas eu queria ouvir o ódio, porque eu sei que vem muito ódio aí, e acho que é interessante. Espera, mas antes de vir o ódio, porque ele há de vir, tu há pouco falaste em pontos positivos no filme, portanto disseste que o filme tinha vários méritos e que visualmente é um filme apelativo para ti. Eu gostava que explique, para já, se calhar pela parte mais fácil, que é dos visuals. E depois, que méritos é que o filme tem? Ok, sim. Para mim é fácil. Eu acho que o filme tem um tipo de estética que é muito colorido e que vive muito à base de contrastes e de... basicamente eu acho que o filme é uma espécie de meme em filme. E vive muito de linguagem de internet, ou seja, de visuais absurdos, de diferenças de cores, e eu acho que para mim tem fotografias, tem quadros muito engraçados, para mim, atenção, desde as cenas da piscina em que ele, por exemplo, está pedrado, basicamente, mas quando é que ele não está pedrado no filme? Tem de confere. Em que ele está pedrado no filme, em que metade do plano é água, metade do plano é o que está à volta dele. As cenas dos carros, a cena da Flórida, acho que está muito bem captada. Acho que desde aqueles rios que eles têm às cenas dos barcos, acho que o ambiente está todo muito bem caracterizado, e para mim isso conta. Acho que o facto de tu conseguires passar para quem está a ver um filme a zona em que o filme está a acontecer é importante. Por exemplo, Isto agora é um bocadinho blasfemo, mas nós gostamos de True Detective por causa daquela cena do Louisiana e de tu sentires a zona. Eu sinto a parte da Flórida no filme e acho que isso está muito bem captado. Eu gosto da estética, já disse. Gosto... O Matthew McConaughey para mim é uma relação de amor-ódio, porque há papéis em que ele faz muito bem. Há papéis em que eu não percebo nada do que ele diz, mas eu acho que este é um papel engraçado que ele faz. É ele só a experimentar cenas e a tirar a barra à parede a ver se cola. E eu gosto disso. Acho que os atores que eles escolheram têm performances razoáveis, mas que o filme basicamente é só o Matthew McConaughey a fazer cenas random e a divertir-se. E o facto de eu ver ia que ele está a divertir... Hã? Ia ser pago para isso. Sim, bem pago para isto, mas também acho que um gajo que tem o pedigree que ele tem, acho que nota-se, e para quem vê o filme, que ele se está a divertir, legitimamente a divertir, a fazer o filme. E o facto de eu ter essa vibe, eu próprio me divirto, porque se eu visse que o ator estava a fazer aquilo de uma maneira, como é que eu ia dizer, forçada, epá, acho que este filme caía no... era só ridículo, percebes? O filme não tinha nada, mas a paixão que ele tem, o divertimento dele é tanto que para mim passa essa boa disposição e permite conseguir gostar do filme. E eu acho que lá está, existe no cinema, existe lugar para tudo. Existe lugar para tu teres um filme super erudito que te deixa a pensar sobre a vida, existe lugar para cinema completamente aleatório cujo objetivo é só divertir-te e desvigar um bocadinho a cabeça. E eu acho que este filme é exatamente isto. Se tu queres um filme em que não tens que pensar muito, em que só queres ver cenas a acontecer e que, se gostas deste tipo de cenas, te vais divertir, este filme é bom para isso. Não é um filme que, do ponto de vista de cinema, tu vais apresentar numa masterclass de cinema. Não é, claramente não é. Não é um tipo de filme que vá ganhar prémios, apesar deste filme ainda ter sido feito um pequeno push, pelo menos para o Matthew McConaughey, ser nomeado por este filme. Epá, mas nomeado para quê? Sabes que chegou a haver conversa que ele devia ter sido nomeado para Globos de Ouro e Oscars e afins. Não estou a gozar. Atenção, não estou a gozar. Sei que pode parecer muito... Estou a falar pelo papel, não estou a falar pelo filme. Chegou a haver conversa dessa. Pá, lá está. Eu percebo que este filme é uma personagem. Este filme vive de uma personagem. Eu gosto. Acho que o filme tem a razão de existir, mas também sabia que ao escolher este filme isto ia ser um choque. Ias arriscar a amizade que tens com o Diogo, não é? Sim, porque eu sei que isto é a antítese de tudo o que o Diogo gosta no cinema. E gostava, de uma forma educada que nós conseguimos fazer, ouvir a opinião contrária, percebes? Porque eu gosto, e sei porque é que eu gosto. E acho que consegui mais ou menos explicar porque é que eu gosto. Mas também gosto da perspectiva de, ok, porque é que tu não gostas disto? Para além disso, só de referir uma coisa, e no final vou tentar falar sobre isto, que é, este filme teve uma resposta muito divisiva. Houve pessoas que gostaram muito do filme, houve pessoas que detestaram o filme. Não há meio termo com este filme. E eu gostava também, depois, no final, de irmos à crítica do público, porque eu acho que isso é uma portanto, discussão. André, desculpa estar a interromper. Portanto, estás-me a dizer que o Beach Bum é o Interpol dos filmes Stoner Comedy. Portanto, ou adoras ou odeias, não há ali meio termo, é isso? Eu acho que é assim, não quero fazer um grande statement de que é um grande filme de Stoner, mas eu acho que não há meio termo com este filme. Acho que de facto não há. Acho que ou tu gostas deste filme ou tu detestas este filme. Uhum. Há pessoas que conseguem, por exemplo, eu não gosto do Paul. O Paul é aquele filme do Seth Rogen sobre o alienígena. Mas há pessoas que adoram esse filme, legitimamente gostam do filme. E que não é por ironia. E eu não consigo gostar do filme, estás a ver? Mas acho que é interessante também ter estas conversas de diferenças de estilo e diferenças de perspectiva. E gostava depois de falar sobre a crítica do público, porque para mim é surpreendente eles terem gostado do filme. Porque eu não faço nada o público-alvo deles, e houve pelo menos um crítico do público que gostou deste filme. E acho que era interessante refletir sobre o que é que eles dizem, mesmo para perceber o que é que raio eles fazem em termos de crítica. E agora sim, Diogo, eu consigo ouvir a tua ansiedade. Por favor, partilha connosco. Desculpa, André, eu fui só tomar um calmante. Diz-me só uma coisa. Como é que estamos em termos de tarde? Tens tempo? Tenho. Ok. É porque é assim, André. Olha aí que às 6 horas há evento Pokémon Go. Pronto, sim, é verdade. Exato, verdade. Exatamente. Mas é assim, é que eu tive mal de calmante porque, pá, eu estou a chorar porque existem pessoas que continuam sem entender a importância do 25 de Abril. E não foi por isso que fez o 25 de Abril. Não foi por isso. E é assim, André, pá, o 25 de Abril é o dia mais importante da história portuguesa. Se fosse para celebrar o nascimento do Menino Jesus, já achavam todos bem uma celebração solene. Mas não se preocupem. Oh, Diogo, tu foste mesmo tomar um calmante, tu estás todo mocado. Não se preocupem. Parece o Matthew McConaughey naquele filme da merda que a gente está a falar. Não se preocupem, porque não vai andar tudo numa manso, ok? Epá, e mete-me nojo que as pessoas não percebam a importância do 25 de Abril. Okay, continua, Diogo. Posto isto, André. André. Eu vi este filme há duas noites atrás e a tua vida nunca mais foi Não foi mais, nunca mais. Porquê? Porque eu estava a ver o filme e estava-me a perceber que eu se calhar não gosto muito de cinema. Afinal, eu vim ao engano. Porque tudo o que este filme tinha durante uma hora e meia apeteceu-me pôr toda a gente que esteve envolvida neste filme a trabalhar nas obras ou na Gulag, mas nas obras, tipo reconstruir a Gulag, porque eu não consegui ver nada no filme e eu tentei, tipo, eu fui mesmo, pá, só não enrolei uma, mas tentei mesmo ir até ao fundo da questão para perceber qual é que é, além do facto do filme ser um stoner comedy, qual é que era o... Porque normalmente, mesmo nestes filmes que são deliberadamente parvos, há sempre uma catch, há sempre uma coisa qualquer que o filme quer transmitir, estás a ver? Ou o que o filme quer dizer, mascarado depois naquela lógica de ser um filme stoner, de personagens completamente outlandish e loucas e afastadas da realidade. Mas que havia sempre ali um ponto de ligação ou irónico, ou qualquer coisa, com alguma coisa verdadeira, estás a perceber? E durante o filme todo, a única coisa que eu tinha era raiva. Porquê? A personagem do Matthew McConaughey não é um herói. Aliás, está mais muito perto de um vilão do que propriamente de um herói. Não há nenhuma personagem aqui que se compre, já que se comporte como um ser humano. E depois não há nenhuma personagem aqui que se comporte com algo que tu consegues ir lá buscar traços de personalidade para gostares deles. Sim. E eu acho que isso não é bem culpa dele, porque o Matthew McConaughey é um ótimo ator e o Snoop Dogg. Bom, Matthew McConaughey é um excelente ator, pronto. E isto também tem o Jonah Hill, magro, pronto, não interessa. Tem o Zac Efron, tem o Zac. Essa é outra, só para dizer isto: o Zac Efron, eu não sabia que o gajo entrava no filme, mas eu sabia que o gajo entrava no filme, percebes? Porque a meio do filme eu estava, isto falta aqui o Zac Efron. E quando o gajo aparece... Quando o gajo aparece eu disse, pronto, faz sentido. Agora sim está fechado. Agora sim. Agora sim. Eu odeio com raiva o Harmony Corrine, mas aparentemente sou o único, porque o Roger Ebert disse numa review, André, e esta, ouve bem isto, o Roger Ebert antes de morrer, se calhar o gajo já estava também... Pronto. Se calhar estava mocado também. Já estava mocado. O gajo diz: o Corrine é um dos 25 indomáveis novos realizadores que merece estar numa lista com Godard, Cassavetes, Tarkovsky e outros. Sim. Que derrotam os filmes convencionais e Harmony Corrine é a real thing, inovador, dedicado e alguém que vai levar o cinema para a frente. A minha questão é, sim, quantas brocas é que o Roger Ebert fumou antes de dar esta entrevista? Ou, epá, se calhar sou eu acabei de ver o filme e pensei, se calhar nós é que estamos mal, porque eu não consegui ver nada no filme que eu gostasse, nada. Até a fotografia estava-me a meter impressão, porque eu adoro cores contrastantes e não sei o quê, mas aqui parecia que estava a ser show-off e não ao serviço da história. Pá, não consegui apanhar nada do filme, zero. Portanto, eu agradecia que tu me explicasses ainda mais a fundo. Eu acho que nós podíamos começar isto com o mais básico. Quer dizer, o Gonçalo também ainda não se pronunciou, Mas antes do Gonçalo. Eu não pronunciei porque o Prezi não deixa. Mas... Pronto, exato. O Prezi está armado em ditador fascista. Não é isso? Pá, desculpa lá. Com o 25 de Abril. Abril o 25 de Abril é. Pá, é que eu já estive a chorar, iria. Eu hoje já estive a chorar por causa disso. Certo. Diogo, vai tomar mais um calmantezinho. Não consigo. Portanto, a pergunta que eu tinha para fazer ao André é: qual é a mensagem do filme? Porque tu já há bocado falaste na mensagem do filme. E eu não vi mensagem nenhuma. E é exatamente. É exatamente aquilo que a mensagem é que não há mensagem? Não. Eu vou-te responder à pergunta de uma maneira muito simples. Era aquilo que o Diogo estava a dizer. O filme, para mim, vale por. Eu não vou dizer que o filme não tem mensagem nenhuma, porque o filme tem. Tem qualquer coisa. Mas eu acho que o filme vale por. Desconstruir. O filme não tem um objetivo. E isso para mim é bom. Isso para mim é bom. E acho que isso para mim isso é criativo. O facto de nem todos os filmes têm que ter um princípio, um meio e um fim. Concordo. Não tens que ter um sentido. Não tem que haver sentido para tudo na vida, para mim. Atenção. Para mim também. E eu acho que o bom deste filme é exatamente isto. Este filme é uma experiência. Se tu consegues perceber a experiência e gostar da experiência, isso é uma coisa. Mas não deixa de ser uma experiência que para ti foi bastante negativa, para mim foi bastante positiva, para alguém foi só whatever, estás a ver? Mas é uma experiência e eu, para mim, os pontos fortes deste tipo de filmes são exatamente estes. Não tem necessariamente a ver uma mensagem, não tem que necessariamente haver um princípio, um meio, um fim, um propósito. Isto é arte, e a arte é subjetiva, a arte é para ser consumida e depois interpretada consoante o teu ponto de vista, e eu acho que este tipo de filmes são bons para isso, são bons para, fica um bocado à tua interpretação. A lógica toda que eu tirei e a mensagem que eu tirei na vida é não levar a vida a sério, e as coisas são todas muito imateriais, e o que tu levas é um bocado, são as experiências. E o que eu acho que este filme é um conjunto de experiências completamente aleatórias de alguém que tem muito talento, mas que não quer saber, que vive completamente alheado da sociedade, que é o caso dele. I'm gonna let you finish, André, mas deixa-me só perguntar-te uma coisa. Sim. Qual talento? Porque todos os poemas que ele... ou seja, ele tem talento no contexto do filme, porque aquilo que ele está a dizer é vulgo merda. Aquilo que ele diz em termos de poesia, aquilo não é poesia sequer. Aquilo é um conjunto de frases. Ele é brilhante e talentoso porque o filme te diz que ele é brilhante e talentoso. Claro, e tu claro. Tens de comer isso à colherada. Mas espera aí, mas posso só dizer uma coisa. Que eu estava a acabar aquilo que eu estava a dizer. Sim, sim. O filme dá-te a entender que ele é talentoso e que existem pessoas que gostam daquilo. E eu vou-te dizer uma coisa. Eu acredito que na vida real existem pessoas que gostem daquilo. Ah, sim, certo. Mas a ideia é que estavam a fazer no filme é que ele era uma espécie de... ele era o grande poeta dos tempos modernos que se perdeu along the way porque too much pot... ele agora estava a tentar fazer o comeback e ele é basicamente exponenciado a fazer o seu comeback devido à morte da mulher, e do facto de ele ficar sem dinheiro, e ele é pressionado a ser criativo novamente. Diogo, então deixa-me só dizer-te uma coisa. Agora estamos a falar de contexto, e o contexto aqui é importante. A Flórida, como nós sabemos, e como a realidade infelizmente nos está a provar, a Flórida é um mundo completamente à parte. Atenção. E o filme passa-se na Flórida. E o que eles tentam dizer é que ele, naquele circuito daquela Flórida menos citadina, vamos dizer assim, em que ele era uma espécie de lenda urbana dentro da poesia. Isso é a mensagem, isso é o condicionamento que o filme te dá. Percebes? Em que, como o João estava a dizer, e bem, ele é talentoso porque o filme te diz que ele é talentoso, certo? E esse é o contexto todo. Para mim, a mensagem do filme é outra coisa diferente. Estamos a falar, uma coisa, o que o filme te tenta domesticar, vá, e as coisas que o filme te tenta dizer sobre as personagens, e outra, a mensagem que é. Para mim, a mensagem tem a ver com não levar as coisas muito a sério, a vida é uma experiência, é um conjunto de experiências, e tu tiras dessas experiências aquilo que tu escolhes tirar. Ele escolhe ser completamente alienado da sociedade e vive tudo à vontade e para ele está tudo bem, mesmo em contextos em que tu, espectador, percebes que as coisas não estão bem. E o filme é muito cartoonish para nós, porque nós temos um estilo de vida e temos uma percepção muito mais grounded na percepção que nós temos. Mas agora, é aí para mim que está o problema. A quantidade de drogas que a personagem dele consome, aquela se calhar é uma noção de normalidade para uma pessoa que tem aquele padrão e que vive e que vê a vida daquela maneira. Certo, percebes? Certo. Mas é para mim é aí que está o problema, ou pelo menos um dos problemas do filme, que é eu acho o filme até certa maneira irresponsável, porque não é a ideia, um filme não tem que educar nem pouco mais ou menos, e não tem que ter mensagem, e não tem que ter forma, pode ser o que quiserem, mas eu acho este filme irresponsável, porque nenhuma das personagens, e eu agora falo especificamente da personagem principal, tem traços de personalidade que tu consegues identificar-te. Eu estava a ver o Matthew McConaughey Go About His Day no filme todo, e a única coisa que eu estava a sentir por ele era desdém pela forma desregulada, pela forma desinteressada, pela forma irresponsável e pela forma egoísta com que todas as personagens se comportam neste filme, todas as personagens, literalmente. E o... Incluindo o Martin Lawrence. Incluindo o Martin Lawrence. Eu ainda não sei porque é que ele está na porcaria do filme, eu não consigo perceber. Mas sabes... É a melhor parte do filme. Eu não sei se... Hã? É a melhor parte do filme, é o Martin Lawrence. Porquê? Porque ele fica sem um pé. Só se for por causa disso. O Martin Lawrence. Oh, André. É um dos bad boys, tipo... Eu não consigo deixar de ver, eu não consigo deixar de ver o que isto é basicamente o Harmony Corrine a fazer-nos um grande dedo do meio a nós todos, percebes? É tipo, vão para o caralho, eu posso fazer o que eu quiser, tomem, e isto no fundo é o reflexo dele, porque no Spring Breakers a coisa não destoa muito disto, mesmo em termos de... Mas há pessoas, lá está, Diogo, isto existe e o Spring Breakers teve sucesso, atenção. Teve. Este não. Mas o Spring Breakers, por exemplo, teve sucesso. Porque existem pessoas que gostam, por exemplo, o João falou bem na parte do Stoner. Há filmes Stoner que eu não consigo perceber. Não consigo perceber, porque são filmes que são feitos normalmente para serem vistos com outras substâncias. Como eu não consumo essas substâncias, eu não consigo perceber o filme em si. Percebes? Há filmes que eu não consigo. Este, por acaso, eu até consigo perceber sóbrio. Mas, por exemplo, o Paul eu não consigo. Estás a ver? Mas isso não significa que os filmes não sejam bons para alguém, percebes? Não, e mas que não tenham propósitos. Claro, mas ouve lá, nada do que nós estamos a falar é de proibição do que quer que seja em termos de... Não, eu sei, Diogo. O que estou a dizer é que existe alguma beleza em não ter objetivo, em não ter deliberadamente uma mensagem, percebes? Sim, e sim. E daí eu ter escolhido este filme, porque acho que era interessante. Depois de termos falado sobre aqueles filmes, sobre os outros filmes, falar de um que não tinha uma estrutura tradicional, que não tinha uma mensagem delineada, que não tinha a estrutura do bem e do mal, como tu bem disseste. Porque se nós formos a ver, todas as personagens deste filme são pessoas horríveis. Todas. São objetivamente pessoas horríveis. Ou aquilo que tu consideras horríveis. Mas... não deixa de ser engraçado para mim olhar do ponto de vista deles como eles podem parecer que são pessoas boas. Será que isso faz sentido? Para mim é interessante. Nós falamos sempre do conceito do vilão, que um bom vilão é aquele que acha que no fundo está a fazer qualquer coisa. Que é o herói no seu ponto de vista. Yeah. E eu não vou tão longe com este filme, mas acho que é interessante ver pessoas horríveis tentarem fazer sentido de serem tão horríveis ao ponto de pensarem que estão a fazer coisas boas, estás a ver? E eu acho que isso Aí discordo completamente de ti, porque eu acho que elas não acham nada. elas não acham que estão a fazer bem nem que estão a fazer mal. Essas, o conjunto de seres vivos que estão naquele filme, eles não acham. Não há motivação nenhuma. Portanto, a única personagem, vá, com muitas aspas, que pode ter algum tipo de motivação e de vontade própria, ainda é o Matthew. Mas acho que reparar que ele diz aos outros seres vivos que estão à volta dele o que é que vai acontecer, ou qual é que é a motivação. E estou a falar especificamente do caso da filha, que casa e não sei o quê, ele diz, está sempre a mandar vir com o marido, que o marido é um merdas e é um conas e não sei o quê, e depois ela no final faz-lhe a vontade e olha, ele de facto era um merdas e era um conas, porque tu disseste-me que ele era. Pronto, Eu acho, ela também era uma pessoa horrível, como todas as outras pessoas neste filme. mas é assim, eu acho que falta, eu acho que há mais pote neste filme do que plot. Eu estava à procura de alguma coisa que estivesse que, por exemplo, até no filme mais desumano há aspectos de humanidade retratados em algum momento. Pá, e neste filme eu não vi nada. Não é uma questão de eles serem más pessoas, é uma questão de eles não terem nenhum traço capaz de estabelecer uma ligação com o público, neste caso sou eu. Percebes? Ao longo do filme todo. Portanto, para mim, o que eu estava a ver era uma coleção de cenas, não era um filme. Gil, mas deixa, sim, eu concordo um pouco contigo, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu falaste do Roger Herbert e estavas a falar do que ele tinha dito. Mas eu acho que há uma coisa que este filme consegue, que é o filme provoca. E o filme provoca, Raiva! e por esta conversa. Não, não, eu acho que há mérito, porque eu acho que ao estar nesta conversa estamos a ver que o filme provocou-nos ou num mau sentido ou num bom sentido. Percebes? No meu caso, foi uma boa provocação. Ou seja, eu também gosto de filmes que tenham mensagens, mas gostei da maneira como este filme desafiou e consegui gostar do filme e consegui divertir-me a ver o filme. Percebes? Mas sei que esse desafio depende da pessoa que o consome. E daí eu acho que o filme, de facto, e este realizador em si, tem esse mérito de desafiar. Se esse desafio depois é construtivo para ti, ou se resulta em alguma coisa, isso já é uma segunda parte da conversa. Mas que de facto provoca, porque há filmes que só te dão apatia. E eu acho que um filme destes não te consegue gerar apatia, pelo menos eu acho que não. Eu acho que da maneira apaixonada com que tu estás a partilhar a tua opinião, que é uma opinião tendencialmente negativa, mostra que o filme conseguiu, pelo menos, fazer uma das Conseguiu, partes que queria. queria. Sim, que era provocar-te. Ok? Isto é o meu ponto de Quer vista, falar? atenção. Epá, mas eu gostava de ouvir um bocadinho mais o Gonçalo, porque o Gonçalo está muito calado e ele. Um bocadinho, repara, um bocadinho. Eu estou aqui, eu basicamente só disse que nada. Ora bem, então, eu para começar a minha intervenção, quero fazer uma citação de Gombrich, um estudioso. Crítico, historiador da arte, que diz que não existe tal coisa como a arte, existem artistas. E para isto, só para ver o nível de eloquência com que eu vou agora falar. Posto esta merda, tenho a dizer o seguinte, e pegando um bocado no que o André acabou de dizer, que eu acho que é o problema deste filme, e eu não gosto quando os filmes existem só para isso, que é precisamente o que o André disse, que é o filme só existe para ser polémico, e o realizador. E todas as pessoas basicamente decidiram bora fazer este filme porque lá está, é um filme que ninguém fica indiferente porque as pessoas ou vão dizer que gostaram bué ou que detestaram e tipo, o que é que está aqui a acontecer, o que é isto? Isto é um conjunto de cenas, como disse o Diogo, aquilo de facto é, tipo, parece um conjunto de cenas, agora é uma cena ali, agora é uma cena na praia, agora é uma cena na praia, agora é uma cena ao pé da praia, agora é uma cena perto da praia. E com personagens random, todos eles desconectados. Mas eu acho que o problema do filme é esse, que é quando tu apenas tentas, que foi o que eu acho que ele fez, que foi, por exemplo, se pegarmos noutro filme que ele não realizou, mas escreveu, que é o Kids. O Kids, ele, como não escreveu o Kids apenas para ser polémico e para chocar, mas escreveu como o retrato da sua juventude e daquilo que se vivia. e de todo o mundo da droga e da sida que estava a afetar a juventude, o filme acabou por ser polémico e muito chocante e muito falado e não sei o quê, mas ao mesmo tempo o filme é bom. Pronto. Este filme, como ele só tenta ser polémico e não tem nenhum tema por trás interessante, porque é uma história goofy, meio parva, meio stoner, meio nada, bué coisas e depois não consegue ser nada, como o objetivo é apenas, tipo, vou fazer uma cena tão what the fuck, tão estranha, que até vai haver críticos a dizerem que isto é muito bom e interpretarem coisas, mas que na verdade não são, ou vice-versa. Porque depois é outra coisa que acontece muito nestes filmes, que tu ficas sempre na dúvida se o próprio realizador o está a levar a sério ou não está, ou se o objetivo é mesmo só gozar com a malta, como o Diogo estava a dizer, ficas sempre na dúvida. Mas depois parece que há sempre muitos críticos e um grupo de pessoas que vêm ali tipo, não, exato, de facto ele aqui tentou mesmo fazer isto e aquilo, e às vezes estão a tirar interpretações que fazem que se tu disseres isso na cara do realizador, ele ri-se na tua cara, eu tipo, não, man, não é nada disso, isto é só um filme a gozar contigo. Tipo, isto não tem nada disso, estás para inventar. E portanto, para mim o filme, lá está, eu vi o filme do princípio ao fim, não me aborreceu de facto, como estavas a dizer, mas também porque é assim, basicamente é tu veres o Matthew McConaughey o tempo todo pedrado, a pinar e a dizer merda, e a cantar. Epá, não dá para aborrecer, mas também não dá para se tirar nada dali, estás a ver? Lá está. Eu no final do dia não tiro nada do filme, tipo, não tiro... Epá, para mim este filme é tipo, sei lá, tu vais a um bar e de repente estás a beijolas. Estás a beijolas, está-se bem com os amigos e de repente vê um gajo e diz, malta, bora ver um shot. E tipo, tu vais beber, não sabes bem porquê, e depois acabas o shot e dizes... Porquê que eu vi um shot? Tipo, qual é, pronto, é o que eu sinto com este filme. Gonçalo, essa história que tu estás a contar, isso depois, eu tenho quase a certeza que tu vais dar por ti a encontrar o Gandalf na estação antiga do Barreiro. Exatamente, com o Miguel Ângelo. Com o Miguel Ângelo. Mas percebe, epá, o filme eu não consigo, mas também lá está, também... Nem todos os filmes, e como o André estava a dizer e eu concordo, nem todos os filmes têm de se tirar grandes coisas. Podes até não tirar nada, quer dizer, um filme de ação daqueles de pipoca de sábado à tarde, também não tiras nada. Pá, mas esses filmes, sei lá, têm uma linha narrativa, têm alguma... Lá está, eu vejo isto nem bem como um filme, mas quase como tipo um conjunto de acontecimentos e de cenas cujo único ponto de ligação é o Matthew McConaughey. Porque lá está, não existe... Toda a história não faz propriamente muito sentido, os personagens em si não têm muita credibilidade, mas é lá está, eu acho que ele próprio... O objetivo dele no filme foi mesmo tipo, eu vou fazer uma cena a gozar com esta merda toda, porque é assim, quando tu metes o Snoop Dogg num filme, epá, tu já estás a dizer qualquer coisa, tipo, pronto, é assim, tu não vais fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e pôr o Snoop Dogg lá, tipo, não estou a ver como giro, é que isso pode acontecer. A ver. Estás a ver? Tipo, já estás a dar uma mensagem. Já estás Private a dar... Ryan com o Snoop Dogg e o Martin Lawrence. Tu olhas para o cartaz. Epá, o cartaz já te cheira. Tu olhas para o cartaz, já estás a rir. Aquilo já cheira à merda, estás a ver? Tipo, já está ali a dizer: tipo, isto não pode correr bem. Isto é o quê? Estás a ver? Um gajo deitado na praia, com aquele aspecto meio de Deus que ele tem. O Martin Lawrence a fumar charuto. Epá, depois tem o Snoop Dogg, epá, depois tem o Zac Efron e o... É bué coisas, mas depois não é nada e... Epá, lá está, não sei, eu estou perdido na vida e este filme não me ajudou a encontrar o meu caminho. Mas o filme não te mente. Gonçalo, o filme não te mente, mesmo estás a descrever o póster, sim, do filme. O filme não te mente sobre o que é. O filme não te mostra um póster sobre aquele ambiente todo e depois o filme é sobre outra coisa qualquer. O filme é exatamente não, sobre opa. Aquilo que está no póster. Não há nenhum engano. Não, de todo. Não, é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que... Tu já sabes ao que vais. Parece que... O filme... Eu acho que... sei lá, há quem... Eu estava a ler há bocado umas críticas. Há muita gente a fazer referências... ao Fear and Loathing, por exemplo, do Hunter S. Thompson. ao Delírio em Las Vegas. Ah, ok, ok, ok. Desculpa. Sim, sim, do Terry Gilliam, sim. Só que a diferença é que o Delírio em Las Vegas é baseado num livro do Hunter S. Thompson e que aquilo são acontecimentos reais e a história foi feita, e portanto, nesse filme, apesar de literalmente ser dois gajos, sendo que um deles era mesmo o escritor que o fez, dois gajos que vão viver Las Vegas, cheios de drogas, e estão a relatar o que está a acontecer, e o filme também é uma grande trip. Opa, mas parece que há um fio condutor. Aqui não. Aqui parece que ele a escrever o argumento foi do tipo: então, agora, o Matthew McConaughey está na praia a fumar ganza. Ok, bora rodar. No dia seguinte foi: então, agora o Matthew McConaughey está no café a cantar e a fumar ganza. Bora gravar. Pronto, e foi mais ou menos isto tudo, e gravou as cenas e disse que era um filme. E, epá, e depois falha porque... Epá, falha aqui bué da cola no meio disto tudo. Por mais que a ideia fosse boa, de tentar ironizar e gozar e... Porque lá está, o filme depois... O que chateia é isso, que é... Se isto fosse assumidamente uma comédia parva, se é que me faço entender... Tipo, ok, isto é mesmo uma comédia com o Martin Lawrence, que é o principal, está numa crise de meia-idade e o filme é só tipo o Martin Lawrence a peidar-se e vamos ter piada. Pronto. O pessoal vê isto como uma comédia de sábado à tarde. Agora, como o filme parece que tem tipo ali uma roupagem de tentar dar um bocado de ar artístico e intelectual à coisa e sátira, e estamos a gozar com a Flórida e isto é um retrato social... Depois, como tenta ser meio eclético, mas depois também não é nada. Portanto, eu acho que ele falha em todos os campos de inserir o filme num género, estás a ver? Ou seja, eu não consigo dizer que isto é uma comédia, porque também não me ri, porque é tipo... É awkward, é um filme awkward, é tipo género awkward. É estranho, é what the fuck. Não é sério, não é comédia, está ali tipo num limbo. Epá, agora, se isto era mesmo o objetivo dele... Ok, mission accomplished, está-se bem. Agora, epá, eu percebo quem possa gostar do filme e que até quem esteja muito pedrado possa compreender certas coisas que eu não estava, infelizmente. Mas pronto, pá, sei lá. Eu estava-me sempre a lembrar, porque tem outro registro, mas apesar de tudo tem alguns fatores em comum e que para mim, lá está, esse caso funcionou bem. Que é o Inherent Vice, do Paul Thomas Anderson, pronto. Que, na sua gênese, também tinha tudo para correr mal. E, de facto, há gente que não gosta do filme, pronto. Tinha tudo para correr mal porque também é bué what the fuck. A história é complexa, é estranha. O personagem também é um pothead. O ambiente, em vez de ser a Flórida, é a Califórnia dos anos 70. Mas lá está, eu acho que aí... O filme funcionou porque o filme era um livro e o livro foi escrito com princípio, meio e fim, e apesar de tudo a história tem algum encadeamento e a história tem personagens mais credíveis, tem o guião ou as falas ou isso tem mais sumo, portanto esse funciona apesar de também ser uma grande moca de filme e o registo é mais sério, pronto, ou seja, o objetivo nem do gajo que escreveu o livro, né? Do Paul Thomas Anderson foi gozar com as pessoas. Aquilo é um filme sério, pronto, no sentido de ser cinema a sério, não estou a dizer sério de ser dramático, pronto. Aqui, epá, eu gostava mesmo de encontrar o Armani na rua e perguntar-lhe, epá, explica-me só, cool. Era a minha pergunta, mas explica-me a carreira toda, porque assim, eu já vi três filmes dele. Epá, o único filme que não é dele, o argumento é que é dele, é o que eu gosto é o Kids. A realização não é dele. E ele tinha 20 anos. Epá, todos os outros filmes, eu vi o Spring Breakers também aqui há uma semana ou duas, também como o Diogo. Epá, o Spring Breakers também é de um gajo passado. Mas lá está, por exemplo, o Spring Breakers, eu até sei dizer porque é que não gosto e porque é que aquilo é mau e porque é que me chateia. Eu se tivesse de dar uma nota a este filme, eu nem sei o que é que havia de dizer, porque isto é uma coisa tão diferente, é uma cena tão random que eu nem consigo classificar isto, percebes? E nesse aspecto o Spring Breakers irritou-me mais porque o Spring Breakers leva-se a sério, estás a ver? E as pessoas levaram aquilo mais a sério, e isto é o kids desta geração, e sim, isto acontece bué, tipo, pitas na América que assaltam pessoas e lojas para, tipo, depois irem viagem de finalistas, e depois, tipo, dão-se com um crime lord com dentes de prata, isto acontece mesmo, é grande a crítica social, pronto, só que não. Portanto, esse filme ainda meteu mais nojo, porque aquilo tinha um objetivo sério e é atroz, é horrível. Epá, este filme, eu nem me consigo chatear com o filme, estás a ver? O filme, isto tipo, tem uma inconsequência. Tem uma vibe tão, lá está, tão random, tão stoner, tão não sei o quê, que eu no final do dia é o que te digo, o filme, eu não consigo dizer que odiei, mas também não adorei, porque não consigo tipo, dizer nada sobre o filme, é bué da estranho. Mas posso só pegar numa coisa, Gonçalo? Aquilo que tu estavas a dizer, para mim, é uma coisa interessante, que é a inconsequência que o filme tem. E uma outra questão, que é a parte dos críticos. E eu vou só falar muito brevemente da inconsequência. Para mim, a inconsequência é uma parte interessante deste filme, porque acho que todos nós temos coisas na vida, passamos por coisas na vida, em que parece que vai a algum lado e depois aquilo não vai a lado nenhum, estás a ver? Tipo, podem ser projetos pessoais, podem ser pessoas que tu conheces, podem ser interações. E mesmo nós, acho que conhecemos pessoas que são aquilo. Eu, pelo menos, já conheci pessoas que não são tão passadas da cabeça, atenção. Mas que têm mesma inconsequência, percebes? Ou seja, parece sim, que... Sim, sim, sim, sim. E eu, para mim, achei piada esse filme porque pareceu o relato de algumas pessoas... Um José Bica, que eu conheço, estás a perceber? Que são pessoas que pode haver alguma... acho que percebem onde é que eu estou a querer chegar. Uma outra parte interessante deste filme, que essa é a parte que eu não percebi do filme, e era essa a parte que eu queria falar com vocês, é a parte da crítica. André, espera aí. Eu tenho aqui já preparada a crítica do Luís Miguel Oliveira, que é deliciosa. Sim. Mas antes de irmos aí... Deixa-me só comentar o que o André estava a dizer antes de irem à crítica. Deixa-me só dizer uma coisa. Diz. A parte que eu não percebi foi mesmo a parte da crítica, por uma razão. Eu normalmente não... eu não ligo a crítica de filmes. Eu gosto de interpretar os filmes da minha maneira e do meu ponto de vista. E achei que este tipo de filme, pela natureza odiatória, como o João estava a dizer, e bem, que ia ser completamente odiado. E depois comecei a perceber que não, que os críticos tradicionais... Não, André, mas há uma explicação para isso. Sim, mas deixa-me só acabar de explicar o meu ponto de vista. E eu fiquei confuso, porque eu normalmente discordo muito veemente dessas pessoas e consegui ver estas pessoas a gostarem desse filme. E fiquei confuso comigo mesmo. Fiquei, espera aí, então como é que tu, que gostas de cenas aleatórias, de repente estás no mesmo barco com um crítico do público? Pá, isso para mim foi uma coisa bué confusa, estás a ver? Pronto, era só isto, só queria partilhar este ponto de vista. Mas é assim, só para fechar aquilo que estavas a dizer dos personagens e dizer isso, que é, a questão dos personagens, eu neste filme até papo. A questão de dizer que há ali personagens que... Aqueles personagens são mais realistas, estes do Beach Bum, por exemplo, do Spring Breakers, muito mais. Quer dizer, os personagens do Spring Breakers, por exemplo, aquilo não existe. Não existem aquilo. Não existe. Pá, peço desculpa, mas não existem. E essa questão que estavas a falar dos críticos, eu acho que isto é quase uma cena transversal de vários realizadores, entre eles o Armand Corrine, que é... Quando tu entras naquele nível de polémico, de diferente, extremo, há sempre algum crítico exatamente. Que vai gostar. Mesmo que seja só para te foder o juízo. Yeah. Porque tem de ser, é assim, tu vais ver, o Spring Breakers está na lista da BBC dos 100 melhores filmes do século XXI. Ok? Pronto. É assim, aquilo é dos piores filmes que eu vi na vida. Aquilo é um nojo total. E, portanto, há críticos... e supostamente conceituados, que fizeram esta lista, que acham que este filme é um dos melhores do século XXI, precisamente porque vê ali um filme de culto que representa uma geração e não sei o quê. Epá, eu não vi nada disso, mas se calhar eu também, de facto, há muito tempo que tenho de arranjar óculos, ainda não tive tempo, e com isto do Covid também não vai ser agora. Mas, epá, é uma constante, e este realizador em concreto, entra num desses grupos, que é aquele típico gajo que desafia tanto o conceito de cinema, de filme, de género, de não sei o quê, epá, que faz coisas tão estranhas que tu vais ver as críticas e são sempre ou gajos que detestaram ou gajos que adoraram, precisamente por causa disso. Epá, isto é como estar a discutir, este é o tipo de realizador que se fosse na pintura era tipo equivalente a um quadro do... Pô, como é que o gajo chama? Que pinta bolas. O Rothko. Não. Caralho. Foda-se. Acabei de perder o timing da piada. Apá, pronto. É como estar a discutir gajos que pintam bolas vermelhas e acham que aquilo é a cena mais incrível do mundo O Rothko. Não. Não é esse? É que ele tem aquele quadro só vermelho. Ó, Diogo, tu acabaste de dizer o mesmo pintor que eu estava a dizer, homem. Ah, eu não ouvi, André. Mas não é esse, pá, não é esse. É o... Ah, foda-se. Começa por M. Matisse. Não. Matia. Não é o Matia. Não é o Matia. Foda-se, não me lembro. Bom, não interessa. Epá. Vocês perceberam o que eu quis dizer? Sim, sim. É um bocado isso. E, portanto, vai haver sempre alguém que gosta, vai haver sempre alguém que... sei lá, jogares como o Andy Warhol, que há quem fique sempre a achar-se aquilo... Que basicamente ele fazia reproduções e montagens e coisas, não sei o quê. Claro que ele é artista. Agora, há sempre aqueles gajos que... Ah, isto para mim não é pintar a sério, porque pintar a sério é Van Gogh, aquilo não é nada. Pronto. E está tudo em todas as artes. Este gajo é um destes exemplos, que é... Epá, é tão diferente, é tão random, que há gajos que estão a ver aquilo e só por esse argumento, que é isto é diferente de tudo, estão-se a cagar se é bom ou mau. Eles só por verem isto é bué diferente, é bué da bom, percebes? É diferente, é bom. Choca, é bom. E este gajo é um desses gajos. É um bocado por aí. Eu acho que finalmente descobri o realizador estrangeiro que odeio mais. Foi uma luta, há muito tempo que eu andava nesta batalha, mas acho que finalmente... Era entre quem? É pá, há uns quantos, Judd Apatow, pá, há uns quantos, pronto, mas este gajo está mesmo no topo, porque o que tu estás a dizer faz sentido, meu, que era o que eu ia apontar sobre este da crítica. Assim que eu vi este filme, a primeira coisa que eu pensei foi, de certeza que alguém... sim, primeiro foi fora. Depois, de certeza que alguém iluminado nas grandes críticas do público, alguém gostou disto. E é bem dito, bem feito. Porque faz todo o sentido, que é tão... A palavra aqui é contracultura. Este filme é tão contracultura, é tão fora de tudo, é como estavas a dizer, tem que haver ali meia dúzia de pessoas que vão dizer que isto é a coisa mais genial à face da Terra. E há sempre casos destes, mas também funciona também ao contrário, portanto também há gente que acha isto a pior coisa de sempre, não somos só nós. Está ali, é um filme extremamente divisivo, não obstante eu acho que é importante haver os filmes divisivos. André, e tu sabes perfeitamente que eu e tu, quer dizer, Rei Escorpião 2, O Regresso, quer dizer, adoramos, não é por aí. Agora, eu acho que tem que haver este filme, ainda bem que existe, porque não pode haver só Laranja Mecânica e Apocalipse Now, percebes? Tem que haver o oposto. E pelo menos para mim foi mesmo completo tiro ao lado este filme. Sim, sim, epá, só indo um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer. Houve uma das coisas, o João há bocado estava a perguntar qual é que tinha, porquê? Porque é que eu tinha escolhido este sim. filme? Sim. E eu confesso que também escolhi, também pela provocação de saber que havia críticos que gostavam, porque eu acho que isto dá uma conversa interessante. Sim, sim. Ou seja, acho que é uma conversa que nós que gostamos muito da arte e gostamos, pronto, temos paixão por isto, acho que, que são filmes que geram conversas interessantes. Sem dúvida. Se calhar a conversa, tu até podes dizer, se calhar que a conversa que o filme gera é mais interessante que o próprio filme em si. Mas eu acho que... Sem dúvida que nenhuma. Importante. Hã? Sem dúvida nenhuma que, pelo menos esta, esta quase hora que estamos aqui aí à conversa, foi muito mais interessante do que o filme. E o filme tem uma hora e meia. Aliás, repara, isso, essa merda é que me chateia, é que eu tive uma hora da minha vida a falar de um filme do Harmony, e esta hora o gajo está em casa a rir-se da nossa tromba. E diabos, estão a dizer que o meu filme é grande a merda, mas só uma hora a falar dele, não é? Está o gajo a, fazer, a fumar crack no sofá. Exato. Está-se é pá, bem, mas, está-se bem. E está em relaganzas com notas de 100, não é? Mesmo, filha da puta. Que ter, saber esta parte da crítica, também para mim foi uma parte interessante, porque eu próprio fiquei confuso. E por isso achei que ia ser uma conversa interessante, e para mim está a ser uma conversa interessante, honestamente. E queria, eu sei que o Diogo já tinha aí as críticas prontas, e eu queria que o Diogo partilhasse connosco. Luís, é uma parte interessante. Sim, não, basta uma. É, Luís Miguel Oliveira, conhecido por, salvo erro, foi este senhor conhecido por ter dado 0 estrelas ao Mad Max Fury Road, escreve A Odisseia de um Poeta Vádio. André, eu vou só ler o segundo e o terceiro parágrafo, porque pá, já está a passar o efeito do calmante. A história começa, a review começa assim: é ele, Moondog, personagem interpretada por Matthew McConaughey, poeta selvagem e caótico que tira toda a sua inspiração do excesso e da desordem e vive em permanente estado de embriaguez literal e figurada. Atenção, literal e figurada. Moondog publicou uns poemas há uns anos que lhe deram certa notoriedade, mas nunca mais escreveu nada e vive às custas da mulher, que é rica. Mas a mulher morre num acidente de automóvel. Quem não? Que é a sequência mais dramática do filme. Agora está a ser espetacular. Quem é que caiu? Ninguém, ah? Ninguém caiu. Ninguém caiu. Aí. O André, estás aí? Estou. Ah, ok. Tá, oh, desculpa. Não é só para dizer com a... Tá. Mas já acabou? Não, calma. Ele diz que a sequência da morte da mulher, que é a sequência mais dramática do filme, em que a Harmony Korine melhor usa aquele seu tipo de montagem alternada e faz diálogos entre flashback e flash-forward, e deixa em testamento que Moondog só vai herdar a fortuna e a propriedade dela quando voltar a publicar. Acho que fomos abaixo. Caiu. E o Iria e o Antunes foram... Espera, por favor, da melhor parte. Eu vou esperar que eles voltem. Espera aí. Fomos abaixo, mais uma vez. Já é o habitual. Diogo. Quem está aí? Eu. O Iria foi de cona. Espera, que o Iria está... Vem cá. Alô? Olá. Opa. Agora faltou o Diogo. Está tudo bem. Hã? Vem cá. Diogo. Não, porra. É o Diogo. Então, pá. Já vem cá. Espera aí, falta o Iria. Já está. Já está? Já está. Sim. Iria? Olha, Diogo, já terminou? Não, falta a melhor parte. Esta é a melhor parte agora. Ah, por favor, persegue, okay. Que eu estava a masturbar-me. Ah, pronto, não, eu vou continuar, isto é muito bom. E é só isto, repara, começa assim o parágrafo, e é só isto, a história. Mesmo que isto pudesse ser uma declinação da tragédia grega, o herói banido que tem que cumprir uma tarefa para poder voltar a casa. Para mais, não há nenhuma angústia na personagem, feita de pura joie de vivre, espécie de super-herói hedonista em constante estado de euforia. Atenção, agora reparem bem nesta parte. Quando começamos a pensar que isto, não sendo desagradável, não parece ir a lado nenhum, ou que se arrasta, ou que se torna cansativo, vem a sequência final, bastante conseguida, a dar ao filme uma coerência que ele parecera fugir até então. É um final anti-tudo, antissocial, anticapitalista, anti-artístico. Uma grande instalação de Moondog, que é a sua derradeira obra poética, antes de o filme o abandonar como um herói grego, sozinho no mar. Concilia-nos com os aspectos mais discutíveis do estilo de Harmony Korine, reconcilia-nos com os altos e baixos do carrossel que o filme todo é e faz-nos sair de coração cheio. Foi o que eu senti, sim, foi isso. Por fim, foi o que eu senti. Sabe bem ver... Não vimos o mesmo filme. Espera. Sabe bem ver The Beach Bum, coisa que não se diz de todos os filmes, mesmo que alguns muito melhores do que este. Bravo. É para isto que eu vivo. Eu vivo para isto. Eu concordo com a última frase. Eu também. Eu concordo com a última frase, mas de resto não vimos a mesma coisa. Sabes qual é o filme que ele está a dizer que faz bem, sabe bem ver o Beach Bum, coisa que não se diz de todos os filmes? Sabes o que é que ele está a falar? Não sei. Do Mad Max Fury Road. Pronto, ok. Olha, eu quero só deixar aqui algumas notas que este, portanto, crítico deu alguns filmes recentes que eu, enquanto estava a ouvir esta prosa, portanto, vi aqui no arquivo do Público. Ora bem, ao filme O Farol, também conhecido como Lighthouse, uma estrela. Pronto. Temos também Jojo Rabbit, uma estrela. Péssimo filme. Isto é assim os mais recentes. História de um Casamento, também conhecido, portanto, daquele da Netflix com, portanto, o Adam Driver e Scarlett Johansson. Yeah. Também duas estrelas, também. Ok. Yeah. E, portanto, ele dá o mesmo número de estrelas que deu ao Beach Bum, ao filme Parasitas, que também deu três estrelas. Parasitas, portanto, filme 3 estrelas. Enfim. Está ao mesmo nível. Está ao mesmo nível. É aquele filme do bom. É bom. É bom, sim. Eu acho que há um problema que é, e que naquilo que tu leste está bem espelhado, que é a necessidade de usar palavras caras e que elas encaixem todas na mesma frase e não dizer absolutamente nada. Sim. Que acho que é uma das coisas. E acho que lá está. Eu, quando vi o filme, não estive a pensar em deuses gregos, nem heróis gregos, nem nada disso. Percebes? Eu também mim, não, de facto. Mas... Isso, para mim, é a coisa mais engraçada, que é... Esta malta gosta... Eu gostei do filme, como eu disse, por não se levar a sério. Mas o mais interessante disto é que um gajo, claramente, que se leva muito a sério, gostou de um filme que não se leva nada a sério, mas mesmo assim consegue, na sua crítica, escrever algo como se o filme alguma vez se levasse a sério, coisa que para mim, pelo menos para mim, fica sempre muito claro que não se leva a sério. E eu acho que isto é o tónico perfeito. Hã? Acho que é o tónico perfeito para darmos por concluído. Yeah, epá, é um clusterfuck bem engraçado. O facto do gajo gostar do filme. Mas pronto. Era só isto. Só queria deixar umas notas finais em relação ao filme, porque entretanto fui-me lembrando. Eu gostei de... o Snoop Dogg não é um ator. Atenção, não é um ator. E acho que o propósito dele era só contribuir mais para a cena bizarra do filme. E acho que nesse aspecto o gajo encaixa que nem uma luva num filme destes, ok? Num filme que não faz sentido nenhum, não tem mensagem absolutamente nenhum, acho que um gajo como o Snoop Dogg consegue encaixar bem numa coisa destas. E achei piada a parte da moca consistente e da foda, entre aspas, pá, isso lá está, faz parte da natureza gratuita do filme. Mas sabem que eu esta coisa da Flórida, da mesma maneira que não consigo, acho que se vivesse lá era uma pessoa extremamente infeliz. Como pessoa que vê isto ao longe, diverte-me saber que existe uma coisa tão bizarra no planeta Terra, mas bem longe de mim, né? Lá está, gostei deste retrato da Flórida e, obrigado por terem visto este filme. Sei que foi um pouco... André, doce. Só uma questão. Achas que Sesimbra pode ser a nossa Flórida? Sesimbra... Não, mas olha que estás a fazer uma pergunta engraçada. Sesimbra podia dar uma boa inspiração. Eu já conheci muitas pessoas de Sesimbra e sinto que poderia ser algo do género, sim. Fica. Então fica a dica para, fique para realizador de 7 balas a música fazer um Praia Boom, Praia Boom em Sesimbra, starring João Iria, André Antunes e Gonçalo Cardoso e sei lá, por exemplo, o Senhor Zé do Papagaio, ou o Rosarinho. O velhinho. Isso, ou irmos para o Rosarinho. Ou para o Rosarinho, se não houver dinheiro para irmos para Sesimbra. Só Rosarinho. Bom, André, obrigado e até para a semana. Foi muito bom. Exato. Tchauzinho, pessoal. Já. Yeah.